معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Dize, vistes, se Alá me aniquila e a quem está comigo, ou se ele tem misericórdia de nós, quem protegerá os renegadores da fé de doloroso castigo? Dize, ele é misericordioso, nele cremos e nele confiamos, então sabereis quem está em evidente descaminho. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Dize, vistes, se vossa água se torna subterrânea, então quem vos fará vir água fluida?